tradição com nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com nutrição, semanalmente na Boa Nova. Cá estamos em mais uma rúbrica, Tradição com Nutrição, com a nutricionista Rita Moraes. Alguns assuntos que têm a ver com aquilo que nós vamos consumindo diariamente. E hoje o destaque vai para a sopa de legumes. Eu costumo dizer que são os mais pequeninos que têm alguma dificuldade em entender porquê e porque é que os pais lhe obrigam a comer a sopinha, mas isso também acontece em alguns dos adultos. Acaba por ser mesmo assim, não é, Rita? Acaba por ser mesmo assim, precisamente, porque os pais devem ser um exemplo, obrigatoriamente. Não podemos pedir às crianças para comer a sopa quando os pais não a vão comer. E esta está na base essencial de uma boa alimentação dos mais novos e não só, de comer sopa. Tem que ser. Temos que incluir a sopa e uma sopa de legumes nas nossas refeições principais. E esta deve ser quase uma poção mágica. Lá está, sopa de legumes. Esta é extremamente nutritiva, tem uma riqueza nutricional imensa e este alimento deve ser obrigatório ao início das refeições, do almoço e do jantar. Mas terem atenção que eu refiro-me a uma sopa de legumes, não me refiro nem à canja, nem ao caldo verde. Ou seja, a base deve ser de legumes, deve ter pouca batata, ou feijão, ou outra leguminosa. E quais são as vantagens da sopa de legumes? São inúmeras, apenas vos deixo com algumas. É bastante rica em vitaminas e minerais, principalmente se compararmos com os legumes cozidos, em que se desperdiça a água de cozedura. Aproveito para deixar uma sugestão. Que tal reaproveitar a água dos legumes cozidos para fazer a sopa? A sopa de legumes disponibiliza quantidades apreciáveis de antioxidantes, que são substâncias essenciais para prevenir a formação de compostos nocivos ao organismo. É abundante em fibras alimentares e em água, o que a torna numa boa forma de hidratação e regularização do trânsito intestinal, o que por sua vez permite prevenir a obstipação. É saciante e geralmente pouco calórica. Permite diversificar a alimentação, prepara-se rapidamente e é simples de cozinhar, pode ainda congelar-se sem que existam grandes perdas de sabor ou qualidade nutricional. É segura, pois a fervura assegura a destruição dos micro-organismos prejudiciais, é pouco dispendiosa e muito saborosa. A sopa de legumes contribui, sem dúvida, para uma alimentação mais saudável e equilibrada. Não se esqueçam, usem muito pouco sal e somente um pequeno fio de azeite no final da cozedura. Bom apetite! É uma sugestão e não será muito difícil, é porque nós estamos numa zona onde muita gente tem a sua horta junto à sua casa e, portanto, isso torna tudo muito mais fácil. Tem os seus legumes ali perto, a escolha, e sabe quem de facto acaba por os produzir, e também é uma segurança. Portanto, isso é um hábito que já vem dos nossos avós, já nos incentivavam a fazer isso, que se perdeu um pouco nos tempos e que agora se quer, enfim, regularizar com, ou transmitindo para esta gente mais nova que não tem esse hábito de comer a sopa, que cria esse hábito porque é saudável e faz mesmo bem, é mesmo isso. É um hábito a não perder, sem dúvida, utilizar os produtos do campo para fazer a nossa sopa de legumes. Hoje foi a sopinha de legumes, que é muito boa e do qual particularmente eu gosto e faço questão em que ela faça parte do meu prato diário e, portanto, espero que muitos daqueles que nos vão ouvindo nestes conselhos façam o mesmo. Para as próximas rúbricas e, naturalmente, no mês de dezembro, Rita Moraes, vamos falar de coisas boas que se podem comer com muito cuidado, até porque neste mês do Natal peca-se às vezes, muitas vezes, pela boca. É mesmo isso. E vamos falar de coisas tradicionais, de coisas típicas de Natal e coisas que também não se devem perder. Obrigado. Vamos voltar então um dia destes para estar novamente consigo. Fique bem. Obrigado, Rita Moraes. Até à próxima semana. Tradição com nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com nutrição. Semanalmente na Boa Nova.